que ganha. Bom. Bom, vamos começar então com o nosso assunto. O que eu vou tratar aqui é um negócio que eu passei muitos e muitos anos tratando, dando cursos disso, que é um curso de roteiro para cinema e televisão. Esse curso, eu não sei se eu contei no domingo, talvez eu tenha contado, de qualquer maneira eu vou contar de novo. Só para demonstrar que foi uma fatalidade na minha vida, porque eu estava na Escola de Teatro da Bahia, vim para o Rio de Janeiro e cheguei aqui num momento em que havia um boom de cursos de roteiro, uma moda que teve. Que ano foi isso? Sei lá, foi no século passado, de qualquer maneira. E então se multiplicavam muitos cursos de roteiro. E eu tinha feito o curso dos Estados Unidos, mas nem me passava pela cabeça dar curso de roteiro. Mas eu fui chamado na Fundição Progresso para dar um curso, uma coisa pela qual eu era mais conhecido, que era teórico da juventude rebelde, a contracultura, e jovens rebeldes, e era como assim. Então, Fernando Moza, que era o diretor dos cursos da Fundição Progresso, me chamou e disse, Anselmo, eu queria que você desse um curso aqui sobre essa história de jovem rebelde, românticos, quando os jovens já eram rebeldes, depois teve os beatniks aí, teve os hippies, agora tem punks, imaginava pintando punks nessa época. E então, queria que você dá um curso sobre isso aí, fala sobre isso, e eu digo, tá certo, deixa comigo, vamos marcar. Aí, disse, vamos marcar nas quintas-feiras, assim, no final da tarde. Assim, mais ou menos como isso aqui. A história se repete. E aí, me deu um negócio na cabeça que eu disse assim, puxa, a Fundação Progresso é na Lapa. Eu morava em Ipanema. Eu digo, pô, vou ter que sair de Ipanema todo dia para ir na Lapa, para dar um curso, dar uma aula, e depois voltar. Aí cheguei para dizer assim, escuta, você me lembrei da moda dos cursos de roteiro, né? Fernando, você não deixava eu dar um curso sobre roteiro, de cinema e televisão também? Porque aí eu venho mais cedo, dou a aula dos jovens rebeldes, dou uma descansada e depois dou a aula de roteiro. E já, ótimo, pode ser tudo bem consertado assim. Quando chegou na quinta-feira, marcada para começar o curso, cheguei lá, fui na secretaria e perguntei para a moça, quantos alunos têm inscritos no meu curso de jovens rebeldes? Ela disse, ih, Marcela, esse curso acho que não vai sair, não. A gente está cancelando, a gente só teve 4 inscrições. João, paciência. E o curso de roteiro tem 40? Tinha 40, gente, né? Tem que ser até no nosso auditóriozinho, aqui não pode ser numa sala. Tem que ser no auditório e tal. Ótimo. Então, peguei a mania de dar curso de roteiro. Aí, em 1000 lugares. Na guerra, todo buraco de trincheira. Onde tinha a oportunidade de dar curso de roteiro, vai eu. Na Casa Gara, né? Cândido Mendes, no Tempo Glauber. Mas dava em tudo que era lugar, diferentes durações, diferentes. Mas tudo sobre esse assunto, que é a construção de um roteiro visual para cinema ou para televisão. Isso eu tinha tido curso lá na Universidade de Pittsburgh, no Carnegie Technical College of Fine Arts, que meu professor, o velho Arthur Wilmer, já era um senhor que não podia fumar, ficava ao dentista lutando contra o cigarro, sabe? Pegava o cigarro, botava na boca, tirava, botava. Não atendia, porque o médico tinha proibido. Quando terminava a aula, ele sentava, sabe? O médico só tinha permitido um cigarro, que era o que ele fumava depois da aula, mas durante a aula não podia. O Arthur Wilmer tinha sido amigo do John Howard Lawson. John Howard Lawson é um famoso teórico, crítico e também roteirista, e autor de teatro também, muito famoso nos Estados Unidos, esse John Howard. Tem tradução de um livro dele aqui, da civilização, sobre cinema. E ele era famoso, porque diziam que Eugene O'Neill, famoso dramaturgo americano, não dava público peça nenhuma sem que antes o Lawson visse a peça e dissesse: Eugene, é legal, pode mandar brasa. Senão o Lawson dizia: olha, isso aqui não tá, esse personagem não tá bom. Isso aí não está legal. E o Gene O'Neill tinha fé cega no Lawson. E eu nunca vi o Lawson na vida, mas estudei com um discípulo dele e amigo dele, que foi o Arthur Arthur Wilmer. Wilmert. Wilmer. Wilmurt. Wilmert. A única pessoa que sabe disso no Brasil é um roteirista do Churro, Fernando Marés, que depois foi. Esteve na Associação de Roteiristas e deu uma briga lá, que o presidente era Marcílio Moraes, Marcílio o quê? Esse autor de novela. Teve uma briga com o Fernando e tudo. E aí eu soube que o Fernando já vez falando de mim. Disse o Maciel, que estudou com o Arthur Wilmer, ou não, ele estava falando sobre o Arthur. Foi professor Marcial. Tipo, um cara no Brasil sabe quem foi meu professor. E o objeto do curso é de técnicas de roteiro que foram codificadas para a utilização de roteiristas. Eu dei tanto esse curso que me disseram assim: Marcial, você tem que fazer a apostila das suas aulas. Os alunos querem ter apostilas para depois poderem estudar e tudo. Ah, mas que chatice. Cada vez que eu dou uma aula, eu dou diferente, como é que vai ser? E eles dizem: tem que fazer a apostila. Aí eu sentei mais escrever assim: o que é apostila? Vou fazer logo um livrinho. O que seria as apostilas? Não sei, os capítulos do livro. E dei o título: O Poder do Clímax. Porque o método Lawson é centrado no fato de que a estrutura dramática conduz invariavelmente a um clímax. Ela é uma curva, o desenvolvimento dos acontecimentos pode ser representado por uma curva que chega num ápice e depois cai. Quem inventou isso foram os gregos. E quem revelou isso para o mundo foi Aristóteles, num livro chamado Poética, que é o primeiro título da nossa bibliografia, é a Poética de Aristóteles. E Aristóteles fala da poesia grega, da poesia da época áurea, clássica grega. E diz que existem três tipos de poesia. O primeiro tipo é o gênero lírico, é a poesia lírica, que é essa poesia que a gente entende como poesia hoje. Os poetas escrevem em versos, metrificados, ou rimados ou não, antes que tratam sempre das emoções do próprio poeta. É um gênero literário em que a primeira pessoa do singular é o centro, eu. Um poeta pode escrever sobre o crepúsculo, mas o que interessa não é o crepúsculo, o objetivo, os outros podem ver, O que interessa no poema é o que o poeta sente em relação ao recurso. E a poesia lírica existe para isso. O outro gênero que vai nos ocupar mais ainda bastante hoje, de poesia lírica nós não vamos falar nada. Sua utilização em formas visuais é muito avanço, né? Final do curso. O curso de roteiro dos Estados Unidos, aqui eu vou dar 4 aulas. Os roteiros dos Estados Unidos são 6 semestres, 3 anos. E todo mundo tem que fazer. Se quiser ser roteirista, tem que fazer. Porque aí tira o diploma, vai para a Hollywood, tem que estar diplomado. Pergunta logo, qual é a universidade que você estudou roteiro? Ela tem que dizer, foi errado, aí tudo bem, pô. Ficou nota mais vagabunda, já torce o nariz. Então, tem que ter um diploma. São 6 semestres. Aqui nós vamos ter 4 aulas. Depois, se vocês quiserem aprofundar, se faz. Porque tem um detalhe interessante. Isso é uma invenção americana, screenwriting. Como screenwriting? Screenwriting é uma invenção americana. Não existe na Europa. Não tem nada, nunca ninguém se preocupou lá em ensinar ninguém a escrever peça, nem roteiro, muito menos roteiro de cinema. Isso dependia do talento nato dos escritores. Isso é uma coisa que. Quem inventou isso foi americano com a mania de know-how deles. Know how to write a screenplay. Pronto, começaram a ler os teóricos, os livros, tudo. Teve um que há uns anos atrás, ficou muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, que era o Sid Field, que ele falou. O Sid Field vinha, gostava de dar curso aqui no Rio, porque ele adorava isso. Achava o Rio uma cidade linda, gostava das praias, gostava do povo. Ele era hinduísta. Ele era hinduísta, eu não sei que ramo do hinduísmo exatamente, mas ele era não digo fiel em Brahman, porque não existe isso. Brahman, que fez uma bola para esse Deus lá, né? É apenas o Criador. O Criador é só importante no Ocidente, né? Ou é devoto de Vishnu, ou de Krishna, ou de Shiva. De Krishna, de Shiva. De Shiva. É, né? É um. Deve ser um dos dois. Qual o nome dele? Hã? O nome dele? Sid, S-Y-D, Sid era apelido de Sidney, né? Uhum. Mas ele usava o apelido, Sid, S-Y-D, Field, campo. Hã? Field. Field mesmo, campo. Significa campo. Só que era no singular, mas era o Sidney Campo, sabe? Se fosse brasileiro, seria Sidney Campo. E ele era muito simpático. O primeiro curso que ele fez aqui, eu fui. Não fui nos outros, porque era sempre igual. Eu já tinha aquilo decorado, sabe? E ganhava bastante dinheiro com isso. E tudo. Tem umas coisas que ele falou que eu sempre me lembro. Um deles foi o seguinte. Quando terminou o curso, ele se colocou à disposição dos alunos para perguntassem o que quisessem sobre o curso. Né? Aí um dos alunos disse, Mr. Field, além do seu livro, que tinha saído o livro dele, tinha saído aqui até no Brasil, chama Manual do Roteirista, o primeiro livro dele, que outros livros sobre roteiro eu tenho que ler? Aí ele disse, tem que ler mais nenhum. E o meu chega, pronto. E o meu já aprendeu o procedimento, já aprendeu a técnica, você tem que escrever roteiro. Porque aí você só vai se desenvolver como roteirista escrevendo roteiro, praticando. Porque isso aqui é um arcabouço teórico que serve como uma base para você ter alguma coisa de onde partir. Senão você chega na frente da folha em branco e pum, dá logo um bloqueio e você não consegue escrever nada. Então, aí você pegando o método que a gente passa, aí você tem por onde seguir, começa a trabalhar em cima disso e tal. Então é isso, esse método é uma coisa feita para quem quer escrever roteiro. E eu, quando publiquei o meu livrinho, Poder do Clímax, eu disse, botei logo na introdução, acho. Esse livro não serve para ninguém, só para quem quer escrever roteiro. É uma coisa com segredos para roteiristas. Então, público em geral tem nada a se meter aqui. Crítico, muito menos. Tem nada a ver, porque o crítico é o oposto do roteirista. Porque o crítico, ele que o crítico trata é do filme pronto. Ele já chega no filme pronto. E o roteirista, de onde é que parte? Na folha em branco, não tem nada. Ele vem começar a botar. Depois outros artistas vão preencher isso que ele botou. Vem o diretor, dirige, os atores, representa. Os cenógrafos fazem os cenários, o iluminador faz a luz, o fotógrafo faz a fotografia. Mas a primeira coisa, o fundamento, quem faz é o roteirista. Quando o roteirista não faz isso, para tudo. Até a última greve que os roteiristas fizeram em Hollywood, faz alguns poucos anos, eles fizeram uma greve. Fez depois uma sequência de filmes horríveis. Fizeram depois uma sequência de filmes horríveis. A greve. Fizeram filmes horríveis? Não, em seguida, depois da greve dos roteiristas. Foi só um comentário pequeno para mim. Ah, mesmo. Sim! Depois, quando eles voltaram da greve. eu nem me lembro que filmes eles fizeram. Se foi antes ou depois da greve. No período da greve. Foram filmes muito sem muito conteúdo. O cinema comercial americano. Até hoje, agora é um monte de filme, que não quer dizer nada, né? Sim. Mas eles estabeleceram uma crise, eles queriam ganhar mais, queriam receber convite para as estreias dos filmes, porque em cinema o outro eles entregam o roteiro e a equipe, todo mundo esquece dele, produtor, todo mundo esquece dele. Ele realmente sai daquele filme e vai fazer roteiro para outro. Né? Então já não está mais na turma. Quando o filme estreia, nem se lembram dele. Aí eles ficavam humilhados, né? Porque as mulheres em casa diziam assim, ô meu amor, vamos ver a estreia do filme que você escreveu. E tinha que dizer, não me mandaram convite. A mulher estava na frente de YouTube. Era verdade, não tinha mandado convite. O mérito foi todo para o diretor, o roteirista já se esquece. Ficou o diretor, que é o autor do filme, né? E realmente o filme é uma coisa para o olho, né? O filme é uma coisa para o olho, para você ver. O cinema nasceu, não tinha diálogo, ninguém falava nada, não escrevia nada. Nesse sentido, o cinema é o oposto do teatro. Porque no teatro tudo parte do texto, do diálogo, do que é falado, que é aquela coisa que todo mundo ouve a mesma coisa do teatro. No teatro, uma plateia de teatro, todo mundo vê a mesma coisa. Um vê uma coisa, o outro vê outra, o outro vê outra. Porque um está se imaginando, um está sentado lá na plateia, na primeira fila, e vê tudo de baixo. O outro está sentado lá na galeria, no balcão, lá em cima, ele vê tudo de cima. Um está sentado no meio, ele vê tudo centralizado. O outro está sentado à esquerda, ele vê tudo enviesado. O outro está sentado do outro lado, ele vê tudo enviesado. Cada um vê de um jeito. Agora, todos ouvem a mesma coisa. É o que os atores falam. é o texto, a peça. Por isso que no teatro constituiu-se uma literatura dramática. E se você entrar numa livraria, tem peças de teatro à venda. E os grandes autores de teatro estão editados em livros. Roteiro? Não tem. Quem que edita roteiro? Não tem. Porque no roteiro acontece o contrário do que acontece. No cinema acontece o contrário do que acontece no teatro. No cinema, todo mundo vê a mesma coisa. Porque está naquela tela enorme. Então, se o take é de baixo, é um contre-plongé, todo mundo vê contre-plongé. Se é um traveling com a câmera se movimentando, todo mundo vai junto com a câmera. Porque os planos de um filme são as posições do espectador que o cinema conseguiu mudar, mexer. O teatro não pode fazer isso. Já você senta naquela poltrona, vai lá, porque é amarrado ali. O cinema pega você, bota lá em cima para você ver ali de cima, leva para debaixo d'água, tira debaixo d'água, leva para o espaço sideral. Faz você entrar no hiperespaço, como no Star Wars. Né? Você pum, vai para o hiperespaço, vai para a Marte, dentro, qualquer lugar. O cinema leva você, bota o espectador como ele quer. Onde ele quiser. E a arte do diretor consiste, basicamente, em escolher o que é que o espectador vai ver. Ele determina o que o espectador vai ver. Não é? Mas o diretor não sabe ainda para que ele botou o espectador para ver dali. Por causa de uma história que está sendo contada. Então ele precisa dessa história. Ele precisa do roteiro. Então ele precisa que o roteirista forneça isso para ele. E muitos ficam querendo ser roteiristas, assim como muitos roteiristas ficam querendo ser diretores. Né? Os diretores para poderem escrever o que eles querem fazer. Os roteiristas para poderem dirigir, fazer como eles viram o filme. Porque a coisa mais frequente que acontece é o roteirista fazer o roteiro, vai ver o filme do filme, não foi isso que eu escrevi. O diretor não entendeu tudo atravessado. Bom, isso sobre essa questão do roteirista, já que nós vamos tratar aqui de técnicas de roteiro. Essas quatro aulas que eu pensei assim, história, que é a primeira coisa que um filme precisa ter, uma história. Essa história é apresentada nos planejamentos para a produção na forma de um argumento. No cinema eles chamam de argumento. Na televisão chamam de sinopse. Mas é a mesma coisa. É a história narrada como numa obra épica. Épica não no sentido de coisa grandiosa, mas épica no sentido técnico de Aristóteles, como uma narrativa. Há uma narrativa. A única diferença dessa narrativa para romances em geral, contos, obras literárias, é que as histórias no gênero narrativo são contadas no passado. E como no cinema você vê tudo no presente, porque ninguém está te contando aquela história, você está vendo acontecer. Eu digo no meu livro, dizer assim, um bom filme tem que contar bem uma história. Não é contar bem, o velho é mal empregado. Um filme não conta, um filme mostra. Ele mostra a história para você, você assiste tudo. Acontece tudo na sua frente. Então, é uma arte do presente. Né? O presente é dramático, o passado é narrativo. Ontem João acordou, levantou, foi ao banheiro, fez xixi, escovou os dentes, saiu, foi para a cozinha, fez café, tomou café. Isso é o épico. Dramático é assim. João acorda, levanta da cama, vai até o banheiro, faz xixi e escova os dentes. Sai do banheiro, vai até a cozinha, prepara café, bebe o café. Tudo presente, porque você vai ver o João fazendo tudo isso. Reparem como a simples mudança do tempo do verbo, do passado para o presente, acrescenta no gênero dramático uma coisa que não aparece tanto no época, que é uma coisa que veio se chamar suspense. Porque como não é uma coisa que já aconteceu, é uma coisa que está acontecendo agora, você não sabe o que é que vai acontecer no momento seguinte. Então o fato da narrativa vir no presente já estabelece um certo suspense. Esse suspense é uma coisa própria do cinema, usar isso. Tem uma entrevista famosa do Hitchcock, quando o Satu e Pô, em que ele fala bastante sobre suspense, sobre as técnicas do suspense e da surpresa, etc. Mas isso depois mais tarde a gente pode falar. Então, o argumento, ou sinopse, conta a história no tempo presente. Já todo roteirista sabe disso, quando ele vai fazer o argumento, ele escreve tudo no presente. Se você recebe um argumento do roteirista que é escrito no passado, você não é roteirista, é escritor, ele está fazendo como os escritores fazem. Porque o roteirista já automaticamente já escreve no tempo presente. Já bota a história no tempo presente. Essa, então, é uma característica fundamental da expressão dramática, né? Do drama. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por exemplo, às vezes a gente usa o futuro do pretérito, em fluxo de consciência, por exemplo. Aí eu estaria indo para o terreno da lírica, saindo do espaço do dramático e do épico? Seria isso? Quando eu tenho... Acho que sim. A lírica se costuma dizer que ela também acontece no presente, mas numa espécie de eterno presente. Sabe? Sem a demarcação cronológica do a hora que passou, a hora que vem, ontem, hoje, amanhã, como é normalmente a narrativa épica. Né? Então a corrente de consciência é muito parecida com essa coisa lírica, né? Porque a corrente da consciência também não tem uma demarcação cronológica exata, né? Pode vir qualquer coisa. Quando o surrealismo descobriu o sonho, a utilização do sonho. Né? Que também o sonho é um tempo presente, passado e futuro. Perfeito. O tempo do sonho também é um tempo abstrato, né? Que você não sabe. O tempo ortogonal do Philip K. Dick, que é um tempo perpendicular. O tempo comum linear, né? Ontem, hoje, amanhã, o tempo ortogonal é perpendicular. O tempo ortogonal leva ao passado, leva ao futuro. Então é ótimo que o Philip K. Dick é autor de science fiction. Né? Então é ótimo para science fiction, porque vai para qualquer lugar o tempo ortogonal. a ideia de flashbacks, por exemplo. É, mais, ideia de flashback, flashback não, flashback ainda não é linear. É o passado do tempo linear, né? Ortogonal não, ortogonal é um universo paralelo, por exemplo. É uma coisa mais louca, mais livre, né? Mais sem estar dentro das categorias. Mais. Bom, então, a primeira tarefa é essa, é a história. Que história vai ser feita? Aristóteles, quando estuda a tragédia, ele diz que a tragédia representa sempre uma ação. Que é uma ação de uma certa magnitude, ele diz. Ou seja, uma ação de um certo significado, não é qualquer ação. É uma ação que tem uma certa importância. E que essa é uma ação completa. Ou seja, ela é apresentada com começo, meio e fim. Então, essa é a primeira obrigação da história dramática, para ser utilizada tanto já no cinema. Sempre tem um começo, meio e sempre tem um fim. Sendo que dessas três partes, a mais importante é o fim. Você pode escrever um romance termina, de repente, tem fim. Mas ninguém faz filme que não tem fim, porque o espectador espera o fim. Ele quer o fim, ele está tão acostumado. Isso pode ser por causa disso, porque como o gênero dramático tem um fim significativo desde a Grécia Antiga. A tragédia grega, todas as tragédias gregas têm um fim significativo. Alguma coisa espantosa que acontece. É tipo fura os olhos. Ah, sempre assim. A ideia mata as crianças. É tudo umas coisas violentas. O final, os sinais de Shakespeare, pô. Não de Hamlet é uma carnificina. Morre o padrasto assassino, morre a mãe do Hamlet, morre o próprio Hamlet, morre o amigo dele, morre tudo. Foram uns 4 ou 5. Né? O Voltaire ficou registrado com o nome da selvageria da cena final. Voltaire? É. Interessante. Mas o gênero dramático é assim. Então ele tem que ter esse final forte. Cinema americano comercial, antigamente, resolve com explosão, né? Tire sangue. Não, e geralmente explosão, geralmente no final explode tudo. As pessoas, né? Aí ele satisfaz todo mundo com o cliente, puxa, explodiu tudo. Ah, falar explodiu, vi hoje no Facebook dizendo que no Japão deu um problema numa usina nuclear, que é o acidente mais grave de usina nuclear que já teve no mundo. Hoje? Hoje? Amanhã deve estar aí no noticiário. Parece que a radiação estava no máximo, né? Alguns dias estava a radiação no máximo. Né? Bom, antes disso, depois a gente se preocupou com isso. Não, é que todos os químicos aqui. É. Os químicos. Esse lado aqui é só químico. É. Físico-químico. Ah. Tudo que mexe com isso. Então, ele nem falou nada. Pelo menos eu não vi. Não tira o corpo fora, não. É. Você também. Também. Não, eu fui. Ainda é, não. Depois que entrou no sangue, não sai. É, eu não sei, eu não entendo nada disso. Eu só estou vendendo este dado pelo preço que eu comprei. Não, aqui é um time pesado, né? É um time peso pesado. Uhum. É só casca grossa. Pois é. Então, mas... O vamos ver se animam a fazer um roteiro depois sobre uma... Com certeza. Um assunto aí da... seja dominado por vocês. Claro. Porque... Essa é uma ideia grande. Né? A divulgação, de ciência, divulgação científica. A gente quer... Tem muita coisa. Eu estou fazendo esse. Estou seguindo um caminho aqui, que é o mais usado, que é de formação de roteirista para ficção. Né? A história que eu estou falando, sinopse, é tudo para ficção, para vídeo ficção. O cinema. Começou com dois tipos fundamentais de filme, a ficção e o documentário. Na verdade, o documentário, você é muito difícil escrever um roteiro do documentário, porque o documentário visa a apreensão da realidade tal como ela se apresenta. Se você começa a falsificar alguma coisa, que documentário é esse? Você falsifica tudo na ficção. Na ficção você faz cenário, faz roupas especiais, arma coisas, né? Conforme a ficção, tem ficção que é fantasia poética, tem ficção que é ficção científica, que, como eu disse, você viaja até pelo hiperespaço, né? Então, é uma coisa. Agora, o documentário, em si, é uma coisa que é regido pela realidade. A realidade é que determina isso. Sabe, eu fiquei tão indignado quando estava desempregado, eu arranjei um emprego na Multirio, que é uma empresa de programas de televisão da Prefeitura do Rio de Janeiro. E todos os postos lá são ocupados por professores do mais professores professores de primeiro grau aqui nas escolas e tal, e muito pretensiosos, assim, apesar de que eram todos muito intelectuais. Então, não me dava um assunto para fazer um roteiro, e eu botava assim, por exemplo, depoimento de fulano de tal sobre o assunto. Aí eu botava a pergunta: isso que o senhor está pesquisando aí, sobre esse negócio, qual é que é o resultado chegou? Aí eu botava, cientista, responde. Aí você acha, você não botou a resposta do cientista? Eu digo, mas como eu não vou botar a resposta do cientista? Eu não sei o que ele vai responder. Não, para a gente saber como é que vai ser o filme, você tem que botar a resposta dele. Aí depois você dá o script para ele e ele responde o que tiver. Que absurdo. Quer dizer, isso aí não se justifica de maneira nenhuma. Você fala, eu posso fazer um filme de ficção, aí. Só faço para me entender. Pego um cientista lá e escrevo, falo do cientista desenvolvendo a teoria mais absurda possível. Ficção. Mas o documentário não, o documentário vai em busca da realidade. Na história do cinema, teve o impulso inicial, assim, os mais importantes foram os Estados Unidos, que teve um cineasta chamado David Griffith, que fez um filme de intolerância, que era um filme enorme, passado em várias épocas, e fez também um filme chamado Nascimento de uma Nação, que era todo dos Estados Unidos, que era um filme a favor da Ku Klux Klan. É ótimo, os mocinhos são da Ku Klux Klan. Sério? Hã? No filme é o David Griffith era do Sul, sabe? Completamente racista, os vilões eram... E a história se passava na época, assim, da Guerra da Secessão, e os vilões eram soldados do norte, todos pretos. E eram todos bêbados, tarados. Coisa horrorosa. Nascimento da Nação, né? Nascimento de uma nação. E o clima, tem um clima, ele que inventou o crosscut. O crosscut tinha essa técnica de cinema, de você seguir duas ações ao mesmo tempo. Não é muito usado quando tem alguém em perigo e um socorro está vindo. Você corta do perigo e para o socorro está vindo. Perigo, o socorro está vindo. No Nascimento de uma Nação, os soldados negros do norte invadem uma fazenda sulista e estão a pique de estuprarem a filha, a mocinha lá da família. E enquanto um grupo da Ku Klux Klan, liderado pelo noivo dela, vem se aproximando para salvá-la. E conseguem chegar na hora H e tal. Coisas assim, depois típicas de mil filmes que vocês viram, né? Mas quem inventou isso foi o Griffith. Mas o Griffith inventou mais quando o Close-Up, quem inventou foi o Griffith. Tinha a máquina de cinema, nunca ninguém tinha pensado em botar assim na cara de alguém. Aí o Griffith viu uma atriz chamada... Como era o nome dela? Vou dar uma suporte na cabeça. Mas era uma atriz muito bonita. E aí ele chegou e botou o rosto dela enorme na terra. Ela fez um big close-up. Inventou o close-up. Agora, na Rússia, na incipiente União Soviética, teve dois nomes importantes que fizeram um cinema diferente. Um foi o cinema de ficção, cinema que estruturava uma história, tinha um roteiro, tudo, que foi o Eisenstein, Sergei Eisenstein, que fez o Couraçado Potionkin, que é a história da rebelião, desse coraçado, que foi preâmbulo da Revolução Comunista de 1917. Né? E, Outubro, que é um filme sobre o mês que aconteceu a Revolução. Muitos filmes. E tinha um outro, chamado Ziga Bertov, que fez um filme fundamental intitulado O Homem e a Câmera. O que, que ele fazia? Ele pegava a câmera dele e ia para a rua, ia para os lugares. E onde estava acontecendo alguma coisa? Ele filmava. Documentava tudo. Depois ele levava e montava. Então ele não tinha um script prévio. A realidade é que era o script prévio. O filme iraniano, tem um pouco isso, não tem? Hã? O filme iraniano, os filmes. Não sei, iraniano. De ver a realidade, de filmar a realidade. Não, tem muitos filmes que utilizam a parte documentária, que tem a parte ficção e a parte documentária. Não existe bem nenhum previsto que você misture os dois tipos de cinema. Pelo contrário, o Jean-Luc Godard foi um dos grandes homens da Guerra Francesa, do século passado. Eu adoro falar do século passado porque eu sou do século passado. O Godard dizia assim, um filme de ficção fica bom quando se aproxima do documentário. Um documentário fica bom quando se aproxima do filme de ficção. Que beleza. Que sensibilidade. É. Muito interessante. E você pode ver nos filmes deles, em parte, por exemplo, eu me lembro assim, no filme La Chinoise. La Chinoise é um filme sobre jovens estudantes franceses, em 68, que adotaram o maoísmo como doutrina marxista mais cara a eles, né? Mais do que a soviética. Ficavam com os soviéticos, então eles gostavam era de Mao Zedong, para que eu pronunciei certo. Mao Tse-tung não existe. Mao Tse-tung é pronunciado errado. O nome dele é Mao Zedong. Mao Tse Tung. Isso eu vi na China. Na China, que não sei, tanto me levou na China. Aí eu aprendi tudo de China nessa viagem. Então, no filme do Godard, tem uma personagem que é uma mocinha bonitinha, não lembro o nome da atriz agora, que é a estrela do filme e tal, que é latino-ásia, não é chinesa. Ela é chamada latino-ásia, porque ela é mal vista. Então tem problema dela com um grupo de estudantes, que é uma célula do partido, e tem a dissidência mal vista. E tem o namorado dela, não sei o que, tem uma historinha lá. Mas lá pelas tantas ela pega um trem onde está um intelectual francês, em carne e osso ali, o Francis Janson. Era um amigo do Sartre, escreveu um livro sobre o Sartre, muito bom, por sinal, chamado Problema Moral e o Pensamento de Sartre. O Problema Moral e o Pensamento de Sartre. De Francis Janson. E aí ela faz uma entrevista com ele. A gente diz o que pensa dessa mania dos estudantes franceses com o maoísmo, o que representava isso. É uma parte mesmo do documentário, no meio de um filme de ficção. Mas quer dizer, você pode, ultimamente, também inventaram, alguns documentaristas, inventaram de botar cenas ensaiadas no meio dos documentários. E a chamar isso de... Ah, eu estou fazendo um docudrama. Falar de docudrama, né? Esse é um projeto do Godard. É um documentário que é também dramático. É. É o que ele quer realizar. É. Agora, eu já falei com um documentarista que faz docudrama, e eu disse assim para ele, olha, eu fiz um roteiro para o Luciano Goulart, agora, que ele queria fazer um filme sobre aquele embaixador brasileiro, não me lembro. Ai, meu Deus, eu tinha que ter tudo anotado, né? Velho, tem que ter escrever tudo. Porque minha cabeça não funciona mais como antigamente. Esse embaixador brasileiro era um embaixador na França, em Paris. Ele foi o Schindler brasileiro, porque ele dava visto para o Brasil, para tudo que era judeu, que queria fugir dos nazistas. Então tem um monte de judeu, família judaica aqui no Brasil, que conseguiu chegar aqui graças a esse embaixador. Ele era uma pessoa muito interessante, porque ele era solteirão, mas gostava de festa, de ver mulheres bonitas, via vestido com atrizes francesas, mulheres assim, glamourosas. E, então ele tem uma vida interessante. Tem aí uma namorada dele, morre de tuberculose, quer dizer, tem umas partes assim, muito dramáticas. Na história dele. Então eu disse, olha, eu fiz o seguinte, eu fiz um esquema de um filme, de ficção, um filme de história, e meti o documentário no meio, em vez de fazer como vocês fazem, faz o documentário e mete a ficção no meio. Fiz o contrário. Aí o cara me disse, ah, mas isso aí não dá para fazer. Ah, por que não dá para fazer? Sai muito mais caro. Claro, porque você montar. Preparar uma ficção, você tem que fazer. Né? Tem que contratar atores, é tudo mais complicado. Tem que fazer figurino, fazer cenário. Então, procurar as locações. Procurar as locações no documentário também, cuja locação. Mas cenários, né? Cenários construídos, roupas feitas. Então, isso é um formato que está muito em moda, principalmente para os documentaristas, assim, dessa forma, de fazer o documentário e incluir cenas partiu para o cinema de ficção. Cena a gente vai ver, esqueci de falar das quatro pontos nossos aqui. O primeiro hoje é sobre história, a gente está falando só sobre história. O segundo é sobre estrutura. Vai ser fundamental, porque todos que invitem é baseado na estrutura dramática, né? a estrutura que todos eles usam. Todos. Uma vez em Nova York, eu fui numa livraria, seis da tarde. Aí procurei a sessão de livros sobre roteiro. Poxa, sentando os roteiros de lidar com pau. Eu sentei, porque tem poltronas confortáveis e numerosas, e vi uma pilha, mas eu já, todos eles, tudo a mesma coisa. Todos eles utilizam essa estrutura que a gente vai determinar aqui. Na forma que eu uso geralmente, que é de exposição, ataque, complicação, por exemplo, e desfecho. Pode repetir? Hã? Pode repetir? Pode, vai ser na semana que vem, mas semana que vem. Quem pode escrever? Exposição. Ataque. Se bem que na moda, ataque não é uma palavra que está na moda. Está na moda é o que o Sid Field e o Robert McKee usam. É incidente. Incidente. Incidente. É. Incidente. É o começo da ação. O começo da ação principal, da ação central da história. Depois tem a complicação, que é a trama, propriamente dita. É, complicação, que as coisas complicam. Depois clímax. Aí a complicação conduz ao clímax. Resolve um clímax. E depois tem a parte final, que chamam resolução, desfecho, que muitos filmes, inclusive, desprezam, né? Não fazem. Mas que nas manifestações mais antigas, mais clássicas, era obrigatório, praticamente. Né? Porque no ataque, na exposição, supõe o seguinte: na exposição, se apresente uma situação de equilíbrio. Esse equilíbrio é rompido no ataque e vai ser restabelecido pelo clímax e na resolução ele está restabelecido. Mas isso é assunto do caráter para o semana que vem. Depois, a terceira vai ser sobre personagem. Sobre construção de personagem. E a quarta e última é a construção da cena. É personagem e a última cena. Eu posso fazer um parênteses? Uhum. Eu já estou pensando aqui numa continuação. Depois do quarto encontro, para a gente refletir, não sei, mas sabe o que seria uma experiência? Cada um de nós pegar o seu roteiro e trabalhar com a gente de cima. E aí, para continuar, tem que ir para a prática, porque senão a gente fica mastigando teoria o tempo todo. Né? Porque o objetivo dessa teoria toda é levar à prática. Com certeza. Né? Escrever. Se vocês quiserem, pensando na prática, devo dizer o seguinte, que a história é muitas vezes, é que nem é Oscar, prêmio de Oscar, tinha assim. Prêmio para o roteiro original, prêmio para o roteiro adaptado. Porque ou o roteirista cria história, faz o roteiro em cima da história que ele criou, Ou então ele tá, faz um roteiro em cima de um livro, de uma história que já existe. É o roteiro adaptado. Né? A criação da história em si, antes de ser roteiro, já é bem problemática. Porque tem livros e cursos dedicados só a isso. O curso que o Senhor do Solidão, como é o nome dele? Gabriel Garcia Marques. Garcia Marques, que o Gabo dava em Cuba, e que saiu o livro aqui com as aulas dele, o livro se chama Como Contar um Conto. É só sobre criação de história. Porque o Gabo não sabia nada de roteiro de cinema. Para fazer um filme, ele importou até o bloco comparado, que foi para Cuba, para ficar uns meses lá com ele, para ele roteirizar uma história de vida. Então, o que o Gabo entende é de história. É do assunto nosso de hoje. Mas não é de roteiro, que vai ser o assunto da semana que vem. De estrutura dramática, estrutura de roteiro. Muito bem. Então, vocês podem pensar numa história original ou podem pensar numa história que já existe e que vocês vão adaptar ao roteiro. No primeiro semestre das universidades americanas, dos cursos de roteiro, os alunos são proibidos de usar histórias originais. É proibido. Eles têm que necessariamente começar pela adaptação de uma história existente. Por quê? Para empregar as técnicas que eles aprenderam, as técnicas de roteiro. Então, para não perder tempo na elaboração da história, ele deve escolher uma história que já está pronta. Agora ele vai pegar as técnicas que ele está estudando e vai aplicar nessa história, para transformar essa história num roteiro de cinema. Mais ou menos o que a gente faz na ciência. Hã? Na ciência, a gente fala de divulgação, a gente fala descoberta do oxigênio, por exemplo. Aí a gente vai adaptar de uma forma simples para os alunos entenderem. A gente já existe a história, né? Claro, já existe a história. O roteiro adaptado. O roteiro tem que ser adaptado para o aluno retirar as conclusões, para o aluno entender. Só que aí já não é ficção, a gente está indo para o... documentário, não? Documentário. Não foi mal, vocês trazem. Não é documentário, você pode... Vocês trazem as ideias de vocês, se a gente continuar e tudo. Vocês trazem as ideias do filme que vocês querem fazer. Vocês me dizem, ó, quero fazer um filme assim, assado. A gente vai ver qual é o procedimento melhor. Sabe? Um roteiro final do documentário geralmente só é estabelecido na edição, quando for feita a montagem final. Porque você vê o material que você tem, você monta, você edita. Eu, por exemplo, tive um trabalho que eu fiz, foi para a Lucélia. A Lucélia foi para a China e resolveu fazer um documentário na televisão sobre a China. Ela pegou o Dave Luft, que faleceu agora há pouco tempo, que era um fotógrafo, um cameraman magnífico, e ia tudo que ela ia lá na China, onde ela ia ver isso, ver aquilo, não sei o quê. O Dib ia junto com a câmera. Ela filma isso, Dib. Filmava. Filma aquilo, Dib. Filmava. Aí, quando chegou no Brasil, ela não tinha feito roteiro nenhum. Ela filmou tudo que pôde da viagem, tudo que deu vontade dela de filmar. Aí, quando ela chegou aqui, tinha não sei quantas datas de filme, um negócio enorme. Aí chegou para mim e disse: ah, Marcel, quero que você veja o material, que você faça um roteiro para eu editar aí, ver o que é que rende e tudo lá. Aí cheguei e disse: tá certo. Peguei o editor, mexe lá na maquininha, né? Eu falei assim, olha, nesse material do Célia, você vai separar o que tem imagem boa e o que tem de imagem que não esteja dentro das exigências técnicas maiores. Então nós vamos rejeitar tudo isso que não tiver muito bom, vai ser rejeitado. Rejeitamos mais de 50% do material que tinha. Aí eu respirei meio aliviado, porque o material rejeitado por má qualidade eu nem olhei. Só olhei de boa qualidade, que era para fazer. Fiz 4 programas de 1 hora cada vez. Eu fiz o roteiro de 4 programas de televisão, 1 hora cada vez. E eu via tudo, anotava, depois encaixava, fazia o roteiro, né? Fazia o encadeamento. Assuntos das imagens. Sempre usando a estrutura dramática por trás. Ou seja, sempre conduzindo para um fim bom, um fim forte. O Vargas Magui conta que os produtores de cinema de Hollywood têm um jargão dele lá, sabe? Um filme são seus 20 minutos finais. Se você fizer um filme que é uma droga, nos 20 minutos finais é bom, faz sucesso, todo mundo gosta. Se você fizer um filme que é maravilhoso, mas nos 20 minutos finais cai e se estrepa, fracasso de bilheteria. Ninguém vai ver. Quem vê, diz, porcaria, porque o que fica na cabeça do espectador são os 20 minutos finais. Olha só, é uma coisa, psicológica. Então tem que caprichar o final. E tem que fazer o filme em função do final, em função do que. Se escolher uma história, escolhe uma história interessante, mas escolhe uma história que tem um final forte. Porque é meio caminho andado. Bom, as histórias. Você tem que considerar. Também que tipo de história você vai lidar. Você sabe perfeitamente. Agora não existe mais locadora de vídeo, né? de DVD, essas coisas não existem mais, né? Porque a gente pega tudo na internet. Mas quando existia tinha aquelas prateleiras. Aventura, ação, musical, comédia, né? Então você tem que saber que tipo de material é a sua história. Se você vai fazer uma tragédia, se você vai fazer um drama social, se você vai fazer uma comédia romântica, se você vai fazer uma farsa, né? Tem os gêneros fundamentais, que são basicamente 4. A tragédia ou drama, que é a tragédia, era o que os antigos faziam, os gregos, os elizabetanos. Depois que houve a Revolução Burguesa, a tragédia desaparece, a não ser no neoclassicismo francês, e dá lugar ao drama moderno, que é o social ou psicológico. O drama psicológico é o mais frequente, das histórias dramáticas de Hollywood. É sempre um problema de psicologia. Quando a gente estudar personagem, vai ver que psicologia é uma parte da criação do personagem, mas ela foi valorizada demais, né? pelos gêneros burgueses. Né? Psicologia, se é bom ou mal, é sádico, é tipo de caráter, isso, aquilo, criminoso, santo. Então é a psicologia. É, para te dar o conflito, né? É. Das diferentes psicologias. É. O conflito vai ser psicologia. Né? O conflito. Bom. Senão vou desculpa o corpo. É, atrapalhado. A cotovelada. Mas eu vou na sua. O conflito. Não, mas ela está falando da constituição do personagem. É, que tem a parte psicológica. Mas também tem a parte social, tem a parte física, que pode ser muito importante. E personagens são importantes por causa da parte física. O homem elefante. Ou Helena de Troia. Né? A parte física predomina. Ou a parte social, né? Os dramas sociais, as obras de esquerda, principalmente. A situação social dos personagens é mais importante do que os seus problemas psicológicos, pessoais, individuais. Né? Mas essa coisa da psicologia individual é tão forte. Se, por exemplo, você pegar um ator, não só aqui, não só em qualquer lugar, pegar um ator assim, começa o personagem. O ator começa imediatamente a descrever como é que ele é psicologicamente, como é a psicologia dele. Ah, ele é muito ranzinho. Um preguiçoso, né? Sempre valoriza essa dimensão do personagem, tem a dimensão da psicologia. Né? O Bergman é o mestre nessa área, do personagem, do enfoque do psicológico? Ah, sim, é um grande mestre disso, sem dúvida. Ingmar Bergman. Ingmar Bergman. Ixi, mas isso. Mas o conflito, que um grande teórico francês do século XIX disse que é além do drama, e é porque todo acontecimento dramático se desencadeia a partir de um conflito. Né? É o desenvolvimento do conflito, um choque. Essa parte de complicação que eu falei na estrutura, alguns autores chamam de luta. Porque é a luta em que há o conflito, há a conflagração. Né? Ah, no século XIX, Nietzsche localizou muito bem que conflito era esse, qual era a origem desse conflito. Por causa da filosofia da época. A filosofia da época, com Schopenhauer e Nietzsche, descobriram que a grande motivação, a grande força interna do ser humano é a vontade. Isso era obscurecido pela filosofia precedente, que colocava no trono a razão. A razão era que era considerada a consciência, era quase sinônimo de razão. Né? Esse lugar da razão, pela filosofia clássica, pela metafísica clássica, é que originou a criação das ciências, né? Por causa dessa visão racionalista. Isso vem na própria definição, né, do ser humano, uma definição que é o homem, é o animal racional. Né? Gênero é animal. É animal porque é mamífero, como outros mamíferos. O homem tem que comer, tem doenças, é mamífero. Qual é a diferença específica dele para os outros animais? É racional. É dotado de razão. Então a razão se sobrepunha à vontade. A Revolução Filosófica do século XIX, Nietzsche, etc., foi de que a vontade é mais determinante do comportamento humano do que a razão. pessoas não se não agem conforme o que pensam racionalmente. Elas agem conforme seus desejos, suas vontades. E Nietzsche fez mais. Disse, que vontade é essa? É a vontade de poder. Essa que é a vontade fundamental. Então, a lei do drama pode ser definida como um conflito de vontades dos personagens. Esse que é o protagonista, que é uma coisa, o antagonista que é o oposto. E eles se chocam. Conflito de vontades? Hã? Conflito? Conflito de vontades. Eu já sei até qual vai ser meu roteiro. Vou te dar trabalho. É, vamos ver. Você vai, antes de escrever qualquer coisa, vocês vão contar as histórias. Sabe? Porque um grande treino de cada roteirista é contar a história que você quer escrever. Que cada vez que você conta, você tem que verbalizar, tem que transformar aquela história. Além de ser uma cogitação subjetiva, numa coisa objetiva, você vai ver que é meio diferente. Muitos problemas que você acha que estão resolvidos na cogitação subjetiva não estão. Quando você vai objetivar, você vai ver como os problemas aparecem. Então, eu tinha um professor americano que dizia assim, contem a sua história. Todo mundo, a namorada, para o tio, para a tia, a vovó, todo mundo que queira emprestar. Lend ears, né? Tem essa expressão em inglês, lend your ears, né? Me escute, me empreste seus ouvidos. Aí você conta a história. Aí você vai ver que está sendo curto. Aí você vai anotar e vai pensar no discurso. Aí conta de novo, tapando aquele discurso. Tem que aparecer um outro. Só uma coisinha, Lisca. Uma vez lá na UFRJ, nós fizemos um projeto, professores também do ensino médio, chamava Fazendo o Seu Vídeo. É. Fazendo? O Seu Vídeo. É. Eu fiz esse curso. Mas foi muito difícil. Saiu muita coisa ruim. Eles imaginavam uma história, aí na hora que ia filmar, porque a gente filmava tudo, ninguém entendia. É muito difícil. É, porque são duas tarefas aí que entre os profissionais do assunto, são consideradas duas especialidades diferentes. Uma é o roteiro e a outra é a direção. Os professores tinham que fazer o roteiro do filme. Só os professores do ensino médio. Sim, quem ia dirigir? Professor, né? Não tinha diretor. Não tinha diretor. Tinha a professora Antonieta, filho. Era a Antonieta que fazia. Que dirigia. Era a diretora. Não, a professora chefe da. Ela coordenava o laboratório. Sim, mas aí ela funcionava porque essa ideia era um laboratório de demonstrações em física. Então, simplesmente montassem os experimentos que seriam demonstrados aos alunos. Então a ideia do curso foi a gente montar os experimentos para fazer um vídeo. Inclusive até o que eu comentei com Cássia, que teve um rapaz jovem na época da Escola de Comunicação, que deu a ideia do roteiro para a gente. Como é que ele começou? Ele levou uma pilha de recortes de jornal, de revista, e deu, por exemplo, 5 figuras para você. E disse, você tem um tempo para contar uma história em cima dessas 5 figuras. Então, isso foi interessante, mas o que Cássia até comentou é que não houve a continuidade da coisa. Nós recebemos a informação e aquilo simplesmente ficou no ar. É, teve. É o que você falou, é importante ir para a prática, né? É. Depois ir para a prática mesmo. Claro, é praticar mesmo. Contar a história, entender. É. Ficou muito na teoria. Uma coisa que em todo projeto de audiovisual profissionalmente, na televisão e no cinema, os produtores gostam de ver, adoram, não, porque eles não gostam de gastar muito tempo, tendo que ler, passarolas, que é um negócio chamado storyline. Storyline. A storyline é um resumo da sua história, em que você destaca os momentos principais dessa história. Então, o que é uma história? Uma história tem começo, meio e fim. Então, na storyline, você tem que dizer qual é o começo, quando é o meio e quando é o fim. Muitas vezes, alunos de roteiro acham que a storyline é uma ideia de filme. Não é uma ideia de filme. Já é um filme. Porque tem que ter começo, meio e fim. Porque nenhum produtor vai botar dinheiro numa ideia vaga. Uma ideia, para fazer isso. Uma história do menino pobre. Não. Saber como é que começa, como é que se desenvolve e como é que termina. Aí você tem uma storyline, que é um resumo daquela história que você vai fazer. Por exemplo, vou usar uma história que todo mundo conhece. Na cidade de Verona, há muito tempo atrás, um rapaz chamado Romeu e uma moça chamada Julieta se apaixonam. Mas o Romeu, as famílias do Romeu e da Julieta são inimigas mortais. Então, isso é o começo. Isso é o começo. Até o momento da festa em que o Romeu e o Julieta se vêem e se apaixonam. O Romeu está de penetra na festa de Montec, na família da Julieta. Ele é um Capuleto. Os dois são obrigados a manter o seu romance em segredo e, com a ajuda de uma aia e de um monge, casam secretamente. Que é o que acontece na história, no meio da história. Casam, passam uma noite juntos, e a única noite que eu vi os dedos juntos é essa noite, a noite de De manhã, o Romeu sai e fica sabendo que o primo dele, Mercúrio, teve um duelo com o primo de Julieta, Teobaldo. O rapaz Romeu fica sabendo. Seu primo foi morto pela espada pelo primo da Julieta, da amada. Ele procura o Teobaldo imediatamente e mata o Teobaldo. Passa o Teobaldo na espada. O senhor da cidade de Verona expulsa o meu da cidade. Ele vai para longe, não consegue mais ver a Julieta. A minha história vai estar ficando grande, porque eu estou contando a história toda. Mas isso é para ser resumido o máximo possível. Né? E aí a família da Julieta quer que ela case com um pretendente, Paris, porque a deixa em pânico, ela e o padre, o monge. Porque se ela casar com Paris, quando ela morrer, ela vai direto para o inferno. Ser bígama. A bigamia era castigada com suplício eterno pela igreja. Segundo a igreja. Né? Então o padre arranja uma porção que a Julieta deve beber e que essa porção vai fazer que todos pensem que ela está morta. Mas ela não está, com a porção é feita, ela vai beber. O padre manda um aviso para o Romeu. Mas há uma falha trágica, que isso acontece em histórias trágicas, essa falha famosa, sempre acontece alguma coisa errada. E o Romeu não é informado que a Julieta está viva. Ele fica sabendo que ela morreu. Ele volta para Verona, vai atrás da Julieta, está na tumba da Julieta, a Julieta está mortinha. Ele, desesperado, pega um veneno, bebe e morre. A Julieta acorda, vê o Romeu morto, pega a faca, Então, o clímax é o suicídio dos animais. Eles se matam, porque eles preferem morrer a viver sem o outro. Isso é o clímax. Se diz que o clímax materializa a ideia fundamental da história. É uma espécie de moral da qual. Uhum. Então, a de Romeu e Julieta é de que o amor é superior à morte. A morte não intimida o amor. Uhum. O amor está além da morte. Está expresso, essa ideia está expressa nesse suicídio duplo dos dois enamorados. E essa premissa, a premissa da história, é o que impressiona mais o espírito dos espectadores. Uhum. E os grandes sucessos são devidos a premissas muito populares, como essa do Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é sucesso há centenas de séculos, se não sei por quanto. Sucesso, nunca vi. Estava me lembrando de um filme de ficção científica, e tem uma premissa muito forte também, que é da amizade interplanetária, intergaláctica, que é o ET, em que as crianças ficam todas amiguinhas do ET, né? Então, o ET é feio a beta, mas as crianças não estão nem aí, elas adoram o ET, né? Então, isso é uma premissa assim, muito animadora das perspectivas da humanidade em face dos possíveis alienígenas que estejam se preparando aí para encontrar a gente. Então, todo clímax tem uma premissa, todo clímax passa alguma coisa para o espectador. Pode passar uma ideia fatista. Não tem, como eu falei do Nascimento de uma Nação, que a Ku Klux Klan liberta a virgem donzela dos negros tarados. Mas a ideia está lá, é uma ideia racista que está lá. Mas é uma ideia, expresso, ela se materializa nos acontecimentos do clímax. Então, essa, aliás, é a principal norte para a escolha da história. Eu disse assim, escolham com um final bom. Escolham com um final que dê, que o clímax dê uma premissa que seja significativa para o espectador. Mesmo até num documentário, eu estava pensando assim, a fazer um documentário sobre uma coisa científica. Tá bem, o que é que essa coisa científica é bacana para a humanidade, para o ser humano, para a nossa vida? Isso tem que estar expresso materialmente no clímax do documentário. O documentário tem que conduzir a isso. Uma técnica de construção, isso vai ser, já entrou no assunto da semana que vem, mas é mais fácil eu falar já a partir do ponto de vista da estrutura do filme, porque a estrutura é que é o grande X da questão. Então, o desenvolvimento da própria trama, o desenvolvimento da história, da estrutura, deve conduzir a este clima. Os americanos chamam de build-up, é o build-up do roteiro. You do the build-up to get to the climax, the climax. É uma construção que você faz para chegar lá. Então, todas as cenas do filme vão ter uma relação com esse clímax, que os pessoas não sabem da qual é. Mas elas vão ser cenas que ou vão empurrar para se aproximar do clímax, clima, tudo bom. Afastar do clima. Mas o jogo que você vai fazer é tudo em função desse clima. Essa técnica que foi exposta pelo John Howard Lawson no seu livro clássico Theory and Technique of Playwriting and Screenwriting. Esse livro, infelizmente, não tem, não traduziu esse livro em português. Mas esse, e ele chama esse método de unidade em função do clima. Unidade, porque todos os elementos devem servir para conduzir o clímax. E o clímax, acontecendo, comunica ao espectador a premissa, aquela ideia central que você quer comunicar. Seja ela o que for, a crença em Jesus, a necessidade da revolução comunista, seja o que for, ou a lá é grande, qualquer coisa. Qualquer coisa você pode criar um evento climático fundamental, né, que vai orientar toda a construção do roteiro. Está claro isso? É. Muito. Você então poderia dizer que cada capítulo de novela teria um clímax para fazer a condução ao seguinte. Cada capítulo da novela tem um clímax que eles chamam de gancho. É o gancho. É o gancho. Você vê, quando fazem ganchos, existe o gancho verdade, existe o falso gancho. Uhum. O falso gancho é daquele autor mais ou menos incompetente que está conduzindo a história. Uhum. E quando chega no final, já encheu as páginas todas, ele tem que terminar o capítulo. Aí ele inventa um falso gancho. O cara diz o revólver e diz assim, agora eu vou te matar, seu canalha. Pum, termina. Pô, você diz assim, pô, ele vai matar o outro. Chega no capítulo seguinte, diz assim, acreditou em mim, né? Eu tenho que falar, imagina, cara. Você deu um bicho, que é isso? Dá uma brincadeira. Desmancha o falso gancho e é tudo isso mesmo. Né? Esse é o falso gancho. Agora, o verdadeiro gancho é um que é ligado ao desenvolvimento da história. É um momento fundamental ali da história. Existe alguma diferença entre a história para o cinema e o teatro nesse aspecto do clímax? Olha, não existe. Existe uma diferença, assim, de colocação em cena, né? Porque o teatro tem limitações, né, de lugares, acontecimentos, etc. Porque o cinema não tem, né? O cinema pode sair daqui, o plano seguinte está na China. Né? Mas a posição fundamental do clima é a mesma. Essa posição central ali, perto do final da obra, é pelo teatro. A premissa pode ser a mesma. A história tem diferença quando você apresenta uma história para o teatro e uma história para o cinema? Aí tem mais diferença. O desenvolvimento da história tem mais diferença. Porque você tem... Você vê... Para você avaliar de cena, é muito difícil em teatro você ter uma maquinária que varie cena. Não, você vai montado depois, você filma aqui, filma ali, depois junta. Né? O teatro tem que juntar no palco. Então é muito difícil. A não ser que você. O Shakespeare resolveu, na época desabitana, resolveu isso da maneira mais simples possível. Shakespeare muda de cenário toda hora. Né? Ele não quer saber, parece que ele está fazendo filme. É porque no teatro desabetano tinha o hábito de entrar numa página lá, antes de cada cena, uma tabuleta e botava. Floresta, sala do palácio, escrito, sala do palácio. E o resto do palco nu. Aí os personagens entravam, diziam as falas, e o local onde eles estavam estava declarado na casa do poder. Na época de Zabitana era assim. Pode fazer só um. Já que você falou da época elisabetana, quando você fez a análise do Romeu e Julieta, e apresentou o clímax com o suicídio, você fez a análise seguindo essa ideia moderna em três atos. Né? Mas você tem dito que Shakespeare trabalha com cinco atos. Né? Então, ou seja, na verdade, foi uma reinterpretação. Eu não acompanhei a peça como ela é, não. Eu fiz um negócio de uma storyline, procurei estabelecer os pontos de uma storyline que pudesse orientar um roteiro de cinema. Eu acho. Como é importante, então, todo roteirista é um bom contador de histórias? Sim, não. O roteirista faz mais do que contar histórias. Ele prepara para a história ser mostrada para o espectador. Na verdade, a boa história já foi contada por alguém e ele vai simplesmente fazer com que isso seja visível para os outros, né? Na linguagem do cinema. O roteirista não é o contador de história. Ele pega a boa história... Não, mas ele pode inventar uma história. Você pode inventar uma história. Isso aí estamos aqui nos roteiros adaptados. Né? Que eu recomendei que vocês começassem com adaptados. Mas sem os originais, você inventar uma história que nunca ninguém fez. Posso falar o meu roteiro? Pode. Eu quero trabalhar com uma história dentro de uma história que se chama O ou A Bhagavad Gita. Esse diálogo eu quero trabalhar no roteiro. O Bhagavad Gita, o Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. É esse que eu quero fazer no roteiro. Agora é óbvio que eu tenho uma leitura, já pensando talvez até como diretor, né, um pouco diferente da leitura que se faz da Gita. Por isso eu queria começar num momento um pouquinho antes do campo de batalha, mas ali quando existe... Eu não lembro, Peter Brook, ele faz só o Arjuna e o Shiva. Não, não, não. Peter Brook, não, ele faz toda a batalha. Faz os mesmos atores. A Gita ali não é nada. A Gita no Peter Brook, acho que leva, sei lá, 5 minutos. E num filme de 5 horas, né? Ou seja, ele dá ênfase mesmo em todos os conflitos. Né? Porque, de novo, né? São vontades, conflitos de interesse, né? E agora, a leitura que eu quero fazer na Gita é que a solução proposta por Krishna é para a internalização desse conflito. Ele lidar disso a partir de um outro olhar, né? Para que externamente, esse externo se reapresente para ele, ele reorienta a vontade dele, no certo sentido. Aliás, é isso que o Krishna disse para Arjuna. O Arjuna não quer lutar com os parentes, os primos dele estão do outro lado. Né? Pois é, essa é toda a questão. Né? Então, porque você tem... O Krishna tem que convencer ele a lutar. Mas olha que interessa, tem dois campos de batalha. Eles chamam Kurukshetra, que é o campo onde a batalha vai acontecer um contra o outro, e Dharmakshetra, que é o campo... Interno. Quer dizer, isso aí eu preciso elaborar, mas quando eu internalizo essa batalha, a exterior se resolve de uma certa maneira. Certo? Quando eu me harmonizo internamente, essa é como se fosse a solução para mim que o Krishna está propondo para o Arjuna. Tem duas batalhas, o Arjuna quer escapar da primeira, né? Ele, meu primo, sei lá qual é a desculpa que se dá, eu acho que existe aí um grande problema, na verdade, que eu gostaria de trabalhar também. Todas essas leituras que tiver da Gita, tem milhões de interpretações, porque esse é o ponto-chave, esse é o ponto interessante, e aí cada grupo trabalha de um jeito, porque esse é o ponto também que é enigmático. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. ridícula. Eu pensei que essa aula de hoje, que é a coisa principal que eu ia fazer, aqui nesse livro. Nem mencionei o livro, nem a teoria do livro, nem nada. Já são, já tem algum tempo ainda? Ué, no ano... Você... 8 e 10. Tem o tempo cronológico, tempo psicológico. É. Psicológico nós temos no ano. Não, eu vou. Na semana que vem tem que pensar por isso aqui. Isso aqui, eu vou só dizer o que é. É o seguinte. Teve um antropólogo chamado Joseph Campbell. Que maravilha. Que entre os livros dele, ele fez um livro chamado O Herói de Mil Faces. Porque ele, você conhece o livro? Ele estudou as mitologias todas e viu que pode tirar até um monomito dessas mitologias, porque a jornada do herói é muito parecida sempre. Então, agora você sabe desse livro, A Jornada do Escritor, Christopher Vogler, o que aconteceu foi o seguinte. O Christopher Vogler era um jovem que trabalhava nos estúdios Disney em Los Angeles e ficou conhecendo Campbell e a obra do Campbell e se apaixonou pela obra do Campbell e leu O Herói de Mil Faces e teve a seguinte iluminação, que O Herói de Mil Faces era um manual de roteiro, um monumento é um manual de roteiro. Então ele adaptou o Campbell para roteiro de cinema. Uau! O Campbell já tinha influenciado bastante Star Wars, porque o George Lucas era fã do Campbell, era fã de carteirinha, organizava as festas de aniversário do Red, e tudo. Então é influenciadíssimo, tem mil Campbells no Star Wars todos. Né? É termos em sânscrito. É. Hã? Até termos em sânscrito. É. Acho que eu tô... Mas esse rapaz aí escreveu um paper lá, botando a estrutura dramática de filme e a estrutura e os acontecimentos do monomito. Do Herói de Mil Faces, e viu uma correspondência. É o que trata esse livro aqui, que ele escreveu depois, porque esse paper circulou entre os roteiristas da Walt Disney, que passaram a usá-lo frequentemente. Até hoje. Rei Leão, todas essas coisas lá de desenhos antigos, eles passaram a usar. E começou a circular também em Los Angeles, entre todos os roteiristas, criando grandes polêmicas, dizendo, isso aí é uma porcaria, ou dizendo assim, pô, mas que descoberta fantástica e tal. E aí foi tanto tititi que ele fez um livro, explicando o método todo, como é que foi, que foi esse livro desde 97. Saiu aqui em 90. Acho fácil aqui no PDF. É. Assim, monomito, né? Parece um monomito, né, PDF? Não, parece que o jornal do escritor mesmo. O quê? É fácil de achar na internet. É, deve ser, jornal do escritor, acho que sim. O Herói de Mil Faces. E também na livraria. Né? É, mas eu acho que o jornal do escritor, no seu virtual, tem. Tem sim. Tem a Saraiva também aqui. É. Sabe? Então é interessantíssimo. Se você quer dar uma estrutura, você que está envolvido com o mito, quem sabe bota numa estrutura mítica e é do campo. Com certeza, o campo é uma outra referência grande nossa aqui. A gente passou inclusive aqui no nosso grupo aquele vídeo completo, O Poder do Mito, não? Uhum. Então, todas as faces do herói. É. A gente viu, né? Então, claro. Uma parte. Ah. Então a gente dá nessa na semana que vem, um papinho sobre. Esse livro é fácil de ler? É acessível. É acessível, não tem o menor problema. Escrito para roteiristas de Hollywood. Só tem roteirista, né? Você chega, vai no hotel, aí o cara que te atende na recepção é roteirista. Não conseguiu vender nenhum roteiro ainda. Eu pego o taxista é roteirista. É difícil a beça você vender roteiro lá, porque a concorrência é muito grande, né? As universidades americanas, elas despejam toneladas de roteiristas sobre todo ano, né? Formados nas universidades, vão para Hollywood, fica assim. É difícil ter acontecido, como aconteceu com aquela mulher que fez Thelma e Louise, né? A Susan Sheldon. Ela emplacou, ela se formou, foi para Los Angeles e emplacou também. Coisa assim do destino das pessoas, né? Todo mundo teve. Ah, o meu livro. Ninguém falou. Posso falar uma questão de ordem prática agora? E do jeito que a gente organizou encontros que eu combinei com os Carlos Maciel, seriam 4 encontros, né? E a gente faria a mesma parte dos acertos, a gente faria por encontro, né? Então, que a gente precisa, no final de cada encontro, fazer o pagamento, pode fazer para mim, eu acerto com o Luiz Carlos Maciel. Sobre a possibilidade de mudança de dia, tem... É viável? Ah, então, essa é outra discussão que você queria colocar, né? O Esteban tem um problema e nós tínhamos decidido pela quinta-feira, às 6h30, por causa do Bona e do Luiz Carlos, que tinham compromissos na quarta e também quinta-feira pela tarde, um pouco mais cedo. Aí uma das propostas que o Esteban está trazendo é se a gente poderia fazer esse encontro um pouco mais cedo, porque ele dá aula às 7 horas da quinta-feira. É, na verdade é às 6, né? Eu me confundi. É às 6. Ah. É, por mim eu poderia fazer. Que horas? Não, se é questão por escasso, dá um pouco também. Mas seria quanto? E então, Maciel, claro. Poderia ser segunda ou... Não, o dia já está fechado. Ou é quarta ou é quinta. E em princípio teria que ser quinta, porque acho que quarta eles não podem. Poderia fazer um pouco mais cedo. Porque segunda e sexta o Maciel é que não pode. Também então, ver o pessoal viaja. Seria quinta-feira, que horas, então? Então, depende do exemplo. Você poderia, se fosse... Quatro. É 5 ou 4? 4. 4 horas de quinta-feira você pode, Luiz Carlos? 4 horas, em princípio, eu tenho na já cidade tem? Até 5. Até ele já tinha, por isso que a gente marcou para mais tarde. Aí tem um conflito... Dois. É, para mudar. Dá tem que entrar no clima, fazer uma batalha. Um conflito de vontade aí, né? Na outra. Qual é a questão de terça-feira? Porque ele não vai segunda e sexta, ele não vai. Não, ele preferia quarta e quinta, né? Quarta e quinta. É, quarta ou quinta. Quarta ou quinta e quarta e quinta. Não sei, talvez terça ou quarta também. Terça resolveria? Começa às 6. Deixa eu explicar. Eu faço confor muitos anos. Eu faço confor muitos anos. Confor. Mas quem dá aula é meu professor. Só que ele é carnavalesco, ele é mestre sala de uma escola de primeiro grupo, a São Clemente. Então quando ele está no ápice do carnaval, quem dá aula no lugar dele sou eu. Então a gente já está pertinho do carnaval. Mas o carnaval não está tão curto. Não, mas vocês acham que é só no dia, não é no dia. Todo dia ele tem atividade. E aí, assim, hoje, por exemplo, eu tinha que estar dando aula lá. Não sei, ele leva uma boa também, mas eu me sinto meio responsável por ele. Bom, parece que não... Eu tenho mais flexibilidade. Cássia agora ainda mais está com a perna quebrada também. É. Eu também tenho um razão de flexibilidade. É que eu também tenho uma perna quebrada. As quintas-feiras eu não estou marcando nada, mas os outros dias... Poderia ser. Só se a gente for marcando semana a semana, de repente. Poderia ser 7h15, que aí eu saio de lá correndo e vou cá. Ah, por isso que a gente pode discutir com ele. Essa é uma boa solução. Para você, ruim, esse horário, mais tarde. Eu tô meu jeito, não tem problema, tenho aula no dia seguinte, mas não tem problema. Essa é uma, parece uma solução bem razoável. Deixa eu ver se ele, para ele. Bom. Para você ficar muito tarde? Não, não tem problema. A minha fica até. A quarta-feira que ficaria mais difícil, mas na quinta eu posso ir mais cedo, não tem problema. Comigo eu posso vir. De 3 em diante eu posso vir. 7h15 é 15 para as 9. 7h15 é 15 para as 9, pode ser, Luiz? Pode ser, eu também posso deixar de ir assim. É porque essa, nós teríamos uma aula antes do carnaval, depois do carnaval seria outra. Eu tenho essa quinta, na outra quinta eu não vou ter nada para o carnaval. De 7h15, vai ser 45 minutos a mais só, mais tarde. Se for possível, se ele topar, fica ruim? Não. Para mim, se der para você? Sim, sim, aí eu. Acho que é o dia mais fácil. O problema é o jantar dele, mas aí ele sai lá. Vai sair um pouco tarde, né? Aí você sai com o filho. Ah, eu saio, Paulo, tem que sair antes. Mas não é aqui perto, não é tarde. Então, 7h15, 15 para as 9, é isso? Seria ótimo. Só para ter os dados aqui certinho, depois eu vou fazer um telefone, e-mail, para a gente ter um grupo de WhatsApp, grupo de e-mail. E vou fazer o pagamento. Vou pegar o nosso. Úrsula, não acaba amassando, eu queria fazer uma foto no final. A foto vai ser o seguinte, você vai ficar por trás, o Luiz Carlos, se ele topar, segurando a maçã como se fosse ele comer. Eu segurando a maçã como se fosse ele comer. Não, é aquela que acabou, não tem mais nada. Se funcionar para você, parece que resolveu. Antes seria mais. Funciona para você. Ah. Essa aula começar um pouco mais tarde. Começaria? 7h15. Terminaria 15 para as 9. É muito tarde? 7h15? Até 15 para as 9. 9h30. 9h30. Até 15 para 9. Ah, tá. Sim. Ótimo. Então, semana que vem, 7h15. 7h15. Tá. Obrigado, pessoal. Obrigado pela sua presença. Tem que arranjar outra maçã. Só para você aprender. A Aninha não vai. A Aninha assistiu a palestra e não vai. O pagamento pode ser cheque ou é só dinheiro? Transferência? Se quiser transferir por mim, não tem como. Não, eu posso dar um cheque. Dinheiro eu não tive tempo, só porque foi R$60. O que será que é mais fácil? Eu tenho, você transfere para a conta da Cássia e eu pago ele, não tem problema. Vou pegar então. Você transferiria pelo seu momento. A Cássia te dá os dados. Tem DPOC. Tem DPOC. O que, que é DPOC? Edema pulmonar, né? Fumou muito tempo, né? Todo artista fuma, né? Todo naquela... Ah, não, é. Antigamente também era chique, né? É. Não, mas naquela época todos fumavam. Os anos 70, quando eu fui para a Califórnia, o professor, os alunos, todo mundo fumava. E dentro da sala de aula, né? Dentro da sala de aula. Preparei um... Naquele ambiente fechado. É, maravilhoso. Ah, preparei um vídeo com ele. Um fantástico. Tinha um professor... Dentro do laboratório. Cada fala dele, eu colocava um exemplo. Dentro do laboratório. Dentro do laboratório. É, claro. Dentro do hidrogênio, não. Tomava-se café no laboratório. Eu tenho... Eu tenho que pedir depois a caixa. Ela deve ter um exemplar ainda lá. O livro de Spire. Consegui. Já está pronto, eu vou compartilhar agora. Não, até ele não ele quer, não. Eu estou querendo dar para ele. Então a gente apaga. Muitas das histórias que nós estamos conversando, a Ida fez muito bem no livro. Porque eu me lembro, eu poderia até falar com a sobrinha dela, porque ela tinha caixas daquilo na casa dela. É que ela mandou editar uma quantidade enorme, não sei o que elas fizeram aqui. E ali aparece exatamente a foto dele tomando café e fumando. Você já... E fumando no laboratório. É, e... Aí, viu? Vou comprando de um em um, fazer o papel do eu... Você faz a arte marcial mais antiga que eu compro, né? É, dizem que tem outra mais antiga. Ah, dizem que tem outra mais antiga. Porque eu... Para o meu conhecimento, era o Kung Fu, a mais nova. Eu fiquei devendo. E eu praticava a mais nova de todas. Qual é? Aikido. Tem um Krav Maga agora. Aikido, é, mas Aikido é dos anos 70. É. Então, quando eu pratiquei, era a mais nova de todas. É? Aí eu comecei a ter problemas no Aikido. Faz essa maneira. Quando eu já estava com 60 anos, uma coisa assim. Eu achei que era da idade, mas já era da inspiração. Então, por isso que não, depois. Vou fazer as contas, eu sou muito... Que aí eu treinava... Você tem... O Aikido sempre treina um que com o Magui. O que é a pica técnica, o Magui é a paca. E aí, muitas técnicas são de projeção, cara cai no chão, né? Cola, fica rolando, e aí ataca de novo. Não. Aí quando eu estava praticando com os meus jovens colegas, eu sabe esquecer de mim para o professor. Não, isso é que é bacana. Que eu não era suficientemente rápido para levantar e ele fala, pô, de mim um insight na cabeça. Já era. Sim. O pulmão que não me dava o vídeo. Aquele negócio de pum, você tem que cair e levantar feito um boneco. Escrever roteiro para vídeo. Cai, levanta e ataca de novo. Cai, bate e puxa uma vez. Mas você escreveu um roteiro não dava aguentando. E a história dele é extraordinária, né? Do criador que foi lá na China, né? Testar o estilo, né? Foi preso. Um pouco da sua história, tem um deles que está fazendo isso. O mestre que tem. Tem papai e mamãe. O Aikido, né? Não é só isso, tem coisas nossas. Merecia um filme, né? É. Ele é um grande... Muita gente faz o estilo e fala que não, isso não funciona. Uma coisa vale. Foi a luta, né? Naquela época existia a chamada geração. Como é que dou, né? Academia que eu fazia. Nós tínhamos cinema. Que era o cinema. Rapaz, que... Então, os jovens que ficavam ali... Isso aí não é adulto. Isso aí é... E os jovens estão cinema. Esse pessoal todo, você veja até... da geração do Marcelo, iam lá para ver o filme do Godard, ver esse filme. E depois do filme, eles se reuniam ali para discutir. Não tem. Então, talvez essa ideia do cara escrever. Calma, esfira. Essa febre de escrever roteiro. Esfira. Beberam ali que os caras faziam aquilo também. Chego em casa, já comi. Então, essa história toda eu acho bacana. É que o doutor tem umas pancadinhas assim, o Aikijutsu. Mas não tem, não tem muita pancada. Como é que dou? Eu acho uma maravilha de arte marcial, porque não exige força física. Todos os estudos, sabe? Tudo tem forma de palestra. É só tudo movimento. Todos são movimentos. Obrigado. Então, por isso que é uma coisa boa para mim. Mas eu enchi o saco dos garotos que me reclamando. Esse livro de hoje. Já podia ter uma classe sênior, assim. Ah, eu vou fazer um golpe, tá gravando? Vou tudo mais lento mesmo, mas... É. corpo vai... vai tendo outra dinâmica. Ah, que bom. E o Castanheira, onde foi que o senhor teve contato? Como é que foi o teu... Ah, não, isso o contato foi dentro, né? Sobre os livros e tal, com os livros. Foi pelos livros, né? É, nunca encontrei com essa minha vida, só estou na segunda atenção. Sabe qual é a segunda atenção? Não. Só em sonho lúcido. Você? Isso é uma parte do ensinamento lá, do treinamento. É, você quando sonha, saber que está sonhando, começar a dirigir o sonho. Porque, diz o Castaneda, o que nós vivemos é uma focalização da atenção, que nos é ensinada desde que a gente nasce, desde criancinha, a ter essa focalização. Agora, a consciência pode ser focalizada de diferentes maneiras. Quando você adormece, a focalização na primeira atenção se desvanece espontaneamente e você pode aproveitar a oportunidade para tentar focalizar na segunda atenção. E isso é feito, então, aproveitando o sonho. Você tem que saber que está sonhando e aí agir deliberadamente no sonho. Aí eu encontrei com essa menina. Porque ele estava sonhando, eu digo, pô, estou sonhando. Bem. Ah, quero falar com o Carlos, quero encontrar com o Carlos. Carlos, cadê você? A gente falou assim, tá bom. Não, não, não. Você sentou aqui. Você quer experimentar um doce de tâmara, né, velho? É, obrigado. Fez sucesso. Isso é um doce vegano. Sim. Não sei se você gosta de coisa vegana. Gosto. Não. Não sei aqui. Se alguém quiser mais, tem mais aí, não tem? Tá. É bom que não tem açúcar. Ah, ia sem açúcar. Não, a tâmara é muito doce. É. Tem açúcar da tâmara, né? Ah, com açúcar. Então, aquela sua palestra da semana passada, que o Luiz Carlos gravou, esses dias eu ouvi toda ela. E aí o que eu fiz? Como ela estava gravada, cada livro que você mencionava, eu coloquei o livro e fiz como se fosse um filmezinho, sabe? Aí eu vou compartilhar com você para ver se você tem alguma objeção que a gente... circule isso entre nós. Se você precisar de ajuda para editar, fala comigo. Já está, a pessoa já está dada. Eu gostaria de dar uma espiada depois. Que bom, eu vou comprar. Já está pronto agora. Agora saindo daqui, ele está fazendo o upload para eu poder compartilhar pelo Facebook. Calma. Então hoje à noite eu já te mando pelo Facebook. E manda para mim depois. Não esquece de mandar para mim. Para você eu mando você não tem, só por e-mail. Não dá. Não dá. Não dá. Tem que ter Facebook bom, né? Uhum. Ou você me arruma um pendrive. É, outro. Porque é muito grande. Ou, mas... Bota grande nisso, né? A palestra dele foi em uma hora encacetada, né? Não, não, não, a gente vê depois. Não, mais de vez depois, com um tempo. Ah, é, mas... Sabe que agora... Tá faltando um pouco, dia 15 de março. É um grande aniversário. Vai ser relançado o Clímax. É, isso mesmo. Eu já sei. É isso mesmo. Fantástico. O editor que aproveitava para lançar. E tem uma outra editora que é a Zogue, o Sérgio Conde, que quer lançar um livrinho também de 23 minhas. Vou festejar o meu 70º aniversário. Lançamentos editoriais. Parabéns. Vamos estar lá, vou estar lá. Eu acredito numa coisa, que existe uma fase da vida onde um projeto faz com que a gente rejuvenesça. Uhum. E traga até cura ainda. Porque alguma, assim, como é que eu vou dizer? Alguma coisa me diz, né? que depois de uma certa idade, quando o ano passado eu passei também por um problema grave, né? E o que eu notei, que depois que assim, enfrento algumas coisas, dependendo dos projetos onde a gente se envolve, esse projeto traz para a gente a energia da cuna. É aquela coisa que eu acho que está ligada até um pouco com a ideia do Castaneda, né? Castaneda. Castaneda. Ah, não tem o... Sem o tio. Ah, é sem o tio. Sem o... Aquele tio em cima de ele é Castaneda. Claro. É. E eu, de fato, sempre me irritando. Quando me chamavam de José, do Canadá, eu ficava... Ah, eu ficava morado, era que eu ia era José Bonaparte. Não dá. José não dá. José era pior ainda. Agora você sabe que o Castaneda tinha mania de dizer que era brasileiro, né? É, dizia que ele era mineiro. Não, dizia que era paulista. Ah, é paulista. Que ele era de Juqueri. É. Aí ele disse... Juqueri? Juqueri não é uma cidade, é um hospício. Exatamente. É um hospício... Tá no lugar certo. Famosíssimo. Agora, eu tinha um recorte. Eu guardava a opção de recorte, eu perdi muita coisa. Mas eu tinha um recorte de uma matéria da Veja, em que o Carlos ainda estava ensinando na Universidade de Los Angeles. Ainda era professor de antropologia lá. Né? E aí disseram para o repórter brasileiro, mas esse cara está fazendo muito sucesso com os livros aí sobre xamanismo. Então ele disse que ele é brasileiro. Você pode conversar com ele que ele vai te entender. Aí ele foi falar com o Castaneda, falou em português com o Castaneda. O Castaneda respondeu em português com sotaque de português de Portugal. Ah! Ou é de Juqueri? Isso, naturalmente, fazia parte de uma das técnicas fundamentais lá dele, que é apagar a história pessoal. Né? Apagar o ego, né? Ele chama a história pessoal. Ele faz assim, apaga a história pessoal. Quer dizer, tudo tem outro nome lá, a doutrina tem outro nome. Lá, apagar o ego é apagar a história pessoal. A meditação... Lá no Castaneda chama parar o mundo. Tem parar o mundo. Silêncio interior. É a mesma coisa, só que tem a terminologia lá que ele disse que é do tal de Dom Juan, mas talvez ele tenha inventado, né? Porque a revista Time sabe que é chatíssima, né? Então descobriram que ele tinha feito, além da antropologia, ele paralelamente fazia um curso de Creative Writing na Universidade de Los Angeles. Creative Writing é para ficcionista. Não, para romancista. Então, bem capaz desse Dom Juan ser um personagem dele mesmo. E o Carlos dos livros ser um personagem também. Agora é muita criatividade, né? O que não tira em nada o valor do material que ele apresentou, sendo ou não personagem. Ele até o final da vida jurava que ele não, nunca teria capacidade de fazer aquelas coisas que ele tinha. Claro que ele tinha encontrado o Dom Juan, que o Dom Juan tinha existido, mas nunca passou o recibo de que ele inventou. Mas insistiu muito nessa história que ele tinha inventado tudo. Ele deixou alguns discípulos, né? E alguns deles lançaram livros também que fizeram muito sucesso. Inclusive aqui no Brasil. Principalmente discípulas. Discípulas também. Discípulas, mais discípulas que discípulos. Ele gostava mais de mulher. Ouvi falar só do discípulo. Mas é como é o discípulo? É um que escreveu um livro sobre... parece meio budista, quatro verdades fundamentais, quatro... quatro posturas. Ah, da cultura tolteca. Isso, é. É, exato. Tem uma amiga que entrou em contato com ele. Eu tinha esse livro. Eu tinha, não sei, talvez ainda tenha. Uma amiga entrou em contato com ele e ele ficou de trazê-lo para cá. Porque as mais conhecidas são as feiticeiras. A gorda, né? A gorda morreu. Coitada gorda. Parece que morreu. Medo. Agora, as duas últimas, as mais famosas, era a Taisha Belar. Saiu um livro dela publicado aqui, traduzido aqui. E a Florinda Dona Grau. Também traduzido. É que essa que chamava de Castanheda. Deixa eu saber. Também foi traduzido. As duas eram alunas da Platão. Sabe? É lá mesmo que ele formava os grupinhos deles. Mas, Carlos, tem poucas mulheres roteiristas, né? Não. Tem bastante? Mas ainda predominam os homens, né? É, no cinema, sim. Não, mas em cinema também, já tem muita mulher roteirista. Tem aquela de animação que fez a primeira roteirista de animação, qual não dá? Não, tem muitas, tem muitas. Ela fez o Príncipe do Egito, sabe? E ela fez também o Valente. Tem diferença? Você sente diferença no roteiro feito por um homem ou por uma mulher? Tem um, não. Eu confesso que eu não sei. Eu não sei porque eu nunca fiz o teste. Né? Quando eu recebo o roteiro para ver, já sei se é homem ou mulher. Eu acho que sim. Sabendo. Eu acho que então não faz diferença. Aliás, a maioria dos meus discípulos são discípulos. Eu faço muito mais amizade com as mulheres do que com chegar aqui às 7, né? Vai ser 7h15, né? 7h15, então, tá fechado, não? É 7h15. Pronto. E eu passo um e-mail confirmando tudo certinho. Porque aí a gente sempre fica no mesmo passo. E cria um grupo também de circular mensagem, qualquer imprevisto, qualquer coisa assim. E compartilhar material. Eu produzi já com autorização inicial. Esse primeiro material, vou circular para o pessoal e ver. Quem sabe a gente faz de novo agora. Luiz Carlos gravou, né? É uma forma fácil de é subir via podcast. Tem uns sites que você sobe. E aí não, ele. Aí você pode. Mas aí fica só com o áudio. Ah, porque você fez. Jorge, MP3 não fica tão grande assim. Você sabe, cara, é fácil. Um professor de Kung Fu, um chinês, que mora nos Estados Unidos, ele é um nome dele, eu conheci esse cara. A história dele é interessante. Saiu um livro do Castaneda, lá no meio da carreira dele, chamado Fogo Interior. Era dedicado, esse livro, ele nunca dedicou para ninguém, mas esse livro ele dedicou. Dedico a YNL, coisa assim, botou as iniciais só. Um mestre insuperável que me ensinou um caminho novo para a saúde e o bem-estar. E ficou aquele mistério, ninguém sabia quem era esse cara. E finalmente revelou-se que esse cara era um chinês que tinha ido para Los Angeles. E ele tinha um lugar onde ele dava aula de de Kung Fu e de medicina chinesa. E curava as pessoas. E que um sujeito tinha aparecido lá, um doente, que ele tinha cuidado desse cara, não sabia quem era. E quando o cara ficou bom, chegou lá com um exemplar do livro, O Fogo Interior, dedicado a ele, das iniciais dele, era o Castaneda. Aí que ele ficou sabendo que o Castaneda tinha sido paciente dele. Nossa! E depois o Castaneda desenvolveu um negócio que ele chamou de... Que foi o Dom Banco. Os passes mágicos. Os passes mágicos. Os passes. Que talvez ele tenha aprendido muito daquilo. É, são movimentos de Kung Fu, de Tai Chi, na verdade. Tem um pessoal que faz no Parque Lage, pratica. Os passes mágicos. É. Não sei se ainda estão lá, mas. Mas esse chinês, ele deu umas palestras aqui. Ensinou um negócio de respiração, ensinou um negócio de indução de energia. Você diz, eu quero fazer a indução de energia. Aí você diz, assim, eu vou fazer energia. Aí ele puxava a cara, puxava a cabeça para lá, instalava tudo, certo? E ficou meu amigo, assim. A gente saiu umas vezes com ele, e a mulher que tinha trazido ele para cá, ele teve um grande live, em São Paulo e veio aqui o Rio. E deu duas ou três noites, não me lembro. Aí eu sei que quando terminava a gente saía, era meio na Gift de São Paulo. Aí a gente ia jantar e tudo. Aí a gente contava histórias fantásticas. Então ele disse que ele foi antipatizado pelas seis sejas. E que o Castaneda está no momento perdido na segunda tensão. Que ele aprendeu a botar o ponto de aglutinação dele sintonizado lá com as emanações devidas para ficar na segunda tensão, mas não estava conseguindo sair da segunda tensão. E o objetivo que o Dom Juan ensinava tudo ali para a terceira atenção. A terceira atenção é liberdade total. Você vai para lá e nunca mais ficam sabendo de você. Sabe? Ou então você fica preso na segunda atenção. E que veio e disse assim, essas feiticeiras é que acabaram com ele. Porque ele queria me procurar para se tratar de novo comigo, elas não deixavam. Se ele tivesse vindo, ele estava vivo hoje, não tinha morrido. Que não estava vendo. Morreu, foi para a segunda atenção. A consciência sobrevive. Se ela não se sintoniza ela se desaparece, é devorada pela águia. Está no livro Presente da Águia. Presente da Águia é você aprender a se sintonizar para não ser devorado por ela. Devorado por ela é o seguinte, a sua consciência desaparece para sempre. Como antes de você ter nascido, né? Uma coisa, não tem consciência. E aí, mas era divertido esse cara. Eu não esqueci o nome dele agora. Vou perguntar para a minha, não tenho conhecimento. Mas mesmo o nome do nosso mestre de Kung Fu. Mas vai muito, né? Lá para Los Angeles vai muito japonês. Sim, né? Acho. Foi muito. Muito, eles atravessam o Rio Pacífico e ficam por lá mesmo, né? As estradas de ferro lá dos Estados Unidos foram mão de obra chinesa. Chinesa. É, desde que... Toda a América do Norte. É. Lá para cima, então, até cruzar o Vancouver. Os cozinheiros inventam pratos especiais para americanos, né? Coisa que não tem na China, só tem nos Estados Unidos. É. Chop suey, por exemplo, só tem nos Estados Unidos. A China não existe. invenção de cozinheiros chineses nos Estados Unidos. Hã? É, gente adorada, eu gostaria muito de ficar, para mim ficar, só que eu tenho um caminho para fazer. Claro, fica tranquilo. Eu acho que eu vou também. É, todos nós. Eu te acompanho. Não, táxi. É, eu te acompanho. Você me desculpa. Claro, claro. Dá um abraço na sua mãe, no seu pai. Diz para a Estelita que ele está aguardando ela para fazer uma visita. Um pedacinho por dia. É. Minha irmã tá ainda passando. Tem aí os relatos para mim. Minha amiga, vamos fazer um roteiro aí, hein? Vamos fazer aí da grande descoberta científica.